agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje, segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana de trabalho, de férias, de descanso, de stress, nunca se sabe. Seja stress, seja trabalho, seja férias e descanso, o Diga Lá ao Senhor Fado cá está para lhe fazer companhia, para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. E sem dúvida que os seus pedidos fazem parte desta alma. Sabe que há sempre espaço para si na nossa caixinha de comentários em www.radioantenaweb.info. Está lá bem no fundo da página e tem sempre um lugar para o seu pedido, para a sua dedicatória. Deixe que esse coração palpite ao som da alma portuguesa e deixe que essa lagriminha ao canto do olho surja, mas por um bom motivo, por umas boas emoções e recordações. Ou então, tem também o nosso e-mail geral, o nosso e-mail que está sempre a aguardar esses seus pedidos e as suas dedicatórias. Pode fazê-lo em geral.radioantinoeb@gmail.com. Esteja à vontade, o Diga Lá ao Sr. Fado, bem como a sua equipa, aguardam o seu pedido. Vamos então à música. Hoje, o Diga Lá ao Sr. Fado é para recordar. Muitos fadistas destes já passaram por aqui. Vozes fantásticas e estes fados também por aqui já passaram. Não é que não haja fados para recordar, mas é sempre bom recordar fados que fizeram parte das primeiras edições. Vamos ficar com Loucura na voz de Marisa, um grande fado para mim particularmente. Depois ficamos com O Marceneiro na voz de Alfredo Marceneiro e terminamos esta seleção musical com um fado que fez parte, se não estou em erro, da primeira emissão. Canto o fado na voz de José da Câmara. Três grandes fados para começar aqui o seu Diga Lá ao Senhor Fado. E porque recordar é viver, sabe tão bem olhar para trás e ver os fados que já se ouviram aqui, assim como sabe tão bem ouvir os fados de sempre, os fados que vêm, os fados que vão, mas que nunca se esquecem. E começa assim mais um Diga Lá ao Senhor Fado, como eu costumo dizer, cheios sempre, sempre em português. Se vocês não estivessem a

no meu caminho sozinho, tentando as coisas mudar. No meu caminho sozinho, tentando as coisas mudar. E o Diga Lá ao Senhor Fado vem agora para as despedidas. Já sabe que neste espaço o seu pedido é sempre bem-vindo em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Sem medos, sem vergonhas, deixe que esse coração palpite, que essa lágrima ao canto do olho surja, que o fado lhe toque e mexa consigo. Sabe que é sempre bom ouvir as cordas da guitarra e os belos poemas na voz dos grandes fadistas. Vamos terminando assim mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Desejo-lhe uma boa tarde e agora para terminar ficamos com... Aprendamos o Rito, na voz de Carlos do Carmo. E terminamos esta emissão com Amor de Mel, Amor de Fel, na voz de Cátia Guerreiro. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã para mais uma emissão, para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Até lá, fique bem e aproveite a vida ao máximo. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã, sempre, sempre, em português. Uma boa tarde. Decassílabos, Miguel Ramos, velho violista do fado, um poema de José Saramago de 1968. Põe na mesa a toalha, na damascada, traz as rosas mais frescas do jardim, deita o vinho no copo, corta o pão com a faca de prata e de marfim. Deita o vinho no copo, corta o pão com a faca de prata e de marfim. Alguém veio sentar-se à tua mesa, alguém a quem não vês, mas que presentes. Cruza as mãos no regaço, não perguntes. Nas perguntas que fazes é que mentes. Cruza as mãos no regaço, não perguntes. Nas perguntas que fazes é que mentes. Prova depois o vinho. Como pão, rasga a palma da mão no caule agudo, leva as rosas à fronte, cobre os olhos, cumpriste o ritual e sabes tudo. Leva as rosas à fronte, cobre os olhos, cumpriste o ritual e sabes tudo. Amor maior, amor chorado.